de perdão, tá chegando o Natal. É o nascimento de Cristo Jesus, trazendo esperança, amor, paz e luz. Rádio Chapecó agradece você. Somos eu e você, amiga da gente, aqui se confia, de portas abertas todo dia a dia. Rádio Chapecó, um sorriso, um abraço, é tão importante, vale bastante. Levar a alegria é nossa sintonia, abraçando você em nosso dia a dia. Rádio Chapecó, Feliz Natal. ZYJ 749, Rádio Chapecó, 1330 kHz. 10 mil watts de potência. Rádio Sociedade Oeste Catarinense Limitada. Rádio Chapecó, a rádio da família. Agora, na Rádio Chapecó, Hora Espírita. Um programa sob responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó. Hora Espírita. Diálogos e esclarecimentos à luz da doutrina espírita. Bom dia, amigas e amigos ouvintes. É com muita alegria e satisfação que levamos ao ar mais uma edição do programa Hora Espírita. ZYJ 749, 1330 kHz, 10 mil watts de potência. Rádio Chapecó AM, uma emissora da Rádio Sociedade Oeste Catarinense Limitada. A loja Tolote Esportes de Chapecó é revendedora de toda a linha da Nike Penalty. Tênis, camisas, agasalhos, chuteiras, bolas e luvas Penalty. Artigos da Chapecoense e outros clubes. Aqui você encontra as melhores marcas da linha infantil, juvenil e adulto. Além de artigos gauchescos, botas, bombachas e facas. Também carabina de pressão e chumbinho de várias marcas. Tolote Esportes, tudo para seu esporte. Rua Dona Leopoldina 50E, São Cristóvão. Telefone 3322-3594. Tolote Esportes. Hora certa, Câncer. 6:06. Lazuli é a marca de joias da Cancian, com criação e produção própria em ouro 10, feita especialmente para você escolher o modelo que mais gostar. Você pode escolher presentear amigos e pessoas próximas em aniversários, formaturas e ocasiões especiais. Você encontra Lazuli a partir de R$205 à vista. Lazuli, o seu acessório em ouro. Você encontra Lazuli na Cancian do Centro e no Shopping Pátio Chapecó. Atenção, você que deseja adquirir uma excelente ferramenta para jardinagem. Só na Casa dos Motores você encontra roçadeira Honda, motor 4 tempos de fácil manuseio. A partir de R$ 1.156,93. Casa dos Motores Chapecó, no bairro Eldorado. Ligue 3324-2150 ou acesse casadosmotoreschapecó.com.br. Informação, opinião, prestação de serviço, entrevistas, no ar, Chapecó Notícias. Muito bom, gente. Sabemos que hoje é um dia triste para a comunidade do rádio, para você ouvinte, para você anunciante, para todos que, de uma forma ou de outra, é impossível imaginar alguém ter vivido ou passado por Chapecó e não ter ouvido a voz marcante de Cassimiro Roberto. Ao longo do dia nós faremos algumas homenagens, lembranças, como esta, que carinhosamente, ao longo da madrugada, o nosso colega Riva Darold preparou, homenageando o glorioso Casimiro Roberto. Repórter do Povo Especial da tarde de hoje, homenageando o nosso saudoso Casimiro Roberto Vieira, a voz de ouro do rádio catarinense. Na Rádio Chapecó, desde o 1977, vamos recordar agora alguns dos momentos especiais aqui na Rádio Chapecó, juntamente conosco, através da sua voz, da sua apresentação, do seu carisma e do seu carinho com todos nós e com todos os nossos amigos ouvintes. Vamos recordar o programa Frente Informativa, apresentação de Casimiro Roberto e Zander Meira. A partir de agora você terá novas informações em Frente Informativa. Notícias. Comentários. Os fatos que o mundo vive hoje. Frente Informativa apresenta Manchetes. A voz que esteve reunida hoje. Carnes de frango, de porco e de gado continuarão isentas de ICM. Segundo o BPM, abre inscrições para policiais femininas. Vereador quer acabar com violência em Chapecó e região com campanha de desarmamento. Dirigentes sindicais da região estarão reunidos a partir de quinta-feira em Chapecó. Médicos paralisam atividades em todo o país. Hoje é o Dia Internacional da Mulher. Primeira dama do município dá sua mensagem para as mulheres chapecoenses. Mulheres cariocas querem legalização do aborto. Mulheres mineiras querem mais espaço para serem ouvidas. São destaques em Frente Informativa a partir de agora na Chapecó até às 13 horas. Frente Informativa apresenta Oeste é Notícia. Relato sintetizado dos últimos acontecimentos locais e regionais. Oferecimento Multimoda S.A. e Ludovico J. Tose Companhia Limitada. Casimiro Roberto. Editoria da Notícia, consagrada na voz de Casimiro Roberto Vieira. Em Chapecó, 18 horas e 50 minutos. AZYJ749, Rádio Chapecó apresenta Editoria da Notícia, síntese dos principais fatos do momento. Casimiro Roberto. Também juntamente conosco com o João do Beiço no programa Bom Dia a Dia do João do Beiço e Companhia. Aquele abraço. Bom dia, João do Beiço. Um grande abraço para você e nossos amigos que ouvem a Rádio Chapecó. Você sabe, João do Beiço, que nós não temos ouvintes, nós temos amigos. E são muitos amigos que ouvem a gente. Daqui a pouco eu estarei com o meu programa a partir das 8h30 da manhã, também com a mensagem, a música que você gosta de ouvir, horóscopo, a informação, a entrevista. Um grande abraço a todos os nossos amigos. E, João do Beiço, o nosso muito obrigado aí pela abertura que você realiza, né? A graça da comunicação que a gente gravou há muito tempo e que você está utilizando no seu programa. Muito obrigado com a minha voz. Um grande abraço para você. Um beijo no coração de todos os nossos amigos e amigas que acompanham a sua programação do João do Beiço. Um grande abraço. Aquele abraço. Casimiro Roberto. E nos comerciais, sempre atuante, né, com a sua voz maravilhosa, e o atual programa Variedades, onde ele apresentou até o último dia de sua vida. É hora brasileira de verão, estamos na Chapecó AM, no canal 1330 e na rede mundial de computadores a partir de agora. Bom dia pra você! Casimiro Roberto. Vamos juntos! Alô, dona de casa, minha querida, tudo de bom? Grande abraço, vamos juntos na comunicação mais uma vez. O seu amigo de todas as manhãs, vamos nós, com nossa equipe da Rádio Chapecó AM, a amiga da gente. Estou fazendo uma viagem, que Casimiro Roberto agora vai falar. Graças a Deus, falando para você também neste 20 de dezembro, é o dia número 354 do ano no calendário gregoriano, 355 nos anos bissextos, faltando agora 11 dias para acabar o ano. Hoje é o dia do mecânico. Nosso abraço a esses grandes profissionais. É dia também da bondade. Faça uma boa ação hoje. É o dia da bondade. 9 horas e 14 minutos. Tempo parcialmente nublado. 25 graus. 98% de umidade relativa do ar. E a nossa equipe também abraça você, a equipe da Chapecó AM, amiga da gente. No som, Riva Daroldi, OPEC Baritana Hilgren, a recepção, Amanda Ellen, jornalismo, Matheus Froza e Léo Vassoler, nas férias do Fábio Chardon, produção musical, Dione Campos e Pedro Tadeu, departamento comercial, Cassinara Romanoski, administrativo financeiro, Carol Bonner, direção e engenheiro, Bonner Neto, direção geral, José Francisco Biller Bonner. Na comunicação, Casemiro Roberto. Bom dia! Bom dia! Bom dia! O nosso bom dia de boas energias para você. Faça tudo com muito amor. Siga em frente na sua batalha diária. E vamos nós! Casemiro Roberto. E as belíssimas mensagens gravadas por ele. A graça de comunicar-se. Senhor Jesus, chamaste de amigos os discípulos, porque abriste para eles a tua intimidade. Mas como é difícil abrir-se, Senhor. Como custa rasgar o véu do próprio mistério. Como há impedimento no caminho. Mas eu sei bem, Senhor, que sem comunicação não há amor. E que o mistério essencial da fraternidade consiste nesse jogo de abrir-se e acolher uns aos outros. Faze-me compreender, Senhor, que fui criado não como um ser acabado e fechado, mas como tensão e movimento para os outros, que devo participar da riqueza dos outros e deixar que os outros participem de minha riqueza, e que fechar-se é morte e abrir-se é vida. Liberdade, maturidade. Senhor Jesus Cristo, Rei da Fraternidade, dá-me a convicção e coragem de abrir-me. Ensina-me a arte de abrir-me. Arrebenta meus retraimentos e medos, bloqueios e timidez que impedem a corrente de comunicação. Dá-lhe generosidade para me lançar sem medo nesse jogo enriquecedor de abrir-me e acolher. Dá-nos a graça da comunicação, Senhor Jesus. J749, 1330 kHz, 10 mil watts de potência. Rádio Chapecó AM, uma emissora da Rádio Sociedade Oeste Catarinense Limitada. A partir de agora, a equipe esportiva da Rádio Chapecó AM 1330 se reúne no debate esportivo. O espaço tradicional do seu final de tarde nas ondas da rádio que é amiga da gente. Debate esportivo, aqui você faz parte do jogo.